tempos caído de louca. As farras e a pouca vergonha. Subirá os outras veremos sem goia. Subirá os outras veremos sem goia. Num lindo vestido branco, vindo de Paris. Uns olhando aos outros, todos colocarão um sorriso nos lábios. Aplaudirão, dirão sim. Uns olhando aos outros, todos colocarão um sorriso nos lábios. Aplaudirão, dirão sim. Escura, curtindo a maior no porão do Madura. Hoje Raquel vivendo mentira. Se lembre de mim daquela noite escura, curtindo a maior no porão do Madura. Subirá os altares, veremos cegonha. Subirá os altares, veremos cegonha. Tu estarás na suíte do Sheridan com a consciência amassada. Olhando aos outros, todos colocarão um sorriso nos lábios. Aplaudirão, dirão sim. Todos colocarão um sorriso nos lábios. Aplaudirão, dirão sim.